Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, se a inveja interferisse com tecnologia, o iPhone do Nick Ellis já tinha caído umas 10 vezes no chão. Meu nome é Nick Ellis, tarado por tecnologia, louco por iPhone, já desbloqueei uma porrada de iPhone, precisando é só ligar pra mim. Tu não tem mais descanso agora. Brincadeira, só uma abertura, tá? Não tem nada a ver não, valeu. Agora não adianta mais nada. Aqui quem fala é Blue Hand, e essa tecnologia ainda me deixa pobre. O quê? Ainda vou ficar pobre comprando esses brinquedinhos todos. Entendi. Aqui é a Zagal e eu não tenho um problema com compromissos. Olha aí, Azaghal. Azaghal está fazendo essa piadinha porque nós tínhamos também convidado para este Nerdcast a Bia Kunze, garota sem fio. Estávamos já da semana toda armando e ela sumiu, desapareceu do universo. Então nós vamos fazer o Nerdcast com esta figura espetacular que é Nick Ellis, cara. Vocês sabem quem é esse cara, compadre? Porra! Designer, blogueiro, fanático de tecnologia, autor e editor do blog Digital Drops, cara, dos blogs mais espetaculares sobre gadgets e coisas malucas de tecnologia que a gente adora. Entre outros, ele escreve nos 130 blogs, cara. Eu também organizei o Barcamp Rio, nunca se bebeu tanto na cidade do Rio de Janeiro. É verdade. Muito bom, o Nick organizou o Barcamp aqui no Rio, foi um encontro muito maneiro. E ele também escreve no bloglog da Globo.com, escreve no Coolest Gadgets lá nos Estados Unidos. É lá na Inglaterra. Posso fazer um jabá aí também dos outros, não? Pode, claro, à vontade. Blog de brinquedo.com.br, tudo sobre brinquedos. A maçã, tudo sobre a Apple. E as janelas, tudo sobre a Microsoft. Ou seja, o cara, entendeu? É um cara que não para, não consegue parar. Nós vamos falar nesse Nerdcast sem fio sobre Zune, iPod, iPhone, Apple versus Nokia, Wi-Fi, TV digital, né? Tem um monte de gente sem saber direito o que é, o que vai acontecer com a TV digital. Certo? E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para os nossos e-mails e caneladas. Prêmio Best of the Blogs, Bobs. O Bobs, The Bobs. É. Assim, eu não sei o que falar sobre isso pra expressar minha raiva, né, cara? Porque, assim, não só pouquíssimas pessoas votaram, porque a gente vê quantas pessoas saem do nosso site pelo link, e sabe quantas pessoas foram lá votar. Não é só pela quantidade insignificante de votantes, mas também pra gente estar atrás de um francês, cara. Isso não está descendo. O cara passou na frente com força, né, cara? A gente tava bem na frente, né, dos outros. Nossa, vergonha de quem tá votando. Mas eu acho que realmente temos pouca gente votando, malandro. Você que está ouvindo e não votou, você sabe que eu tô falando com você. Ah, eu ouço o Nerdcast, adoro e não votei, whatever, pô. Qual é, compadre? A gente sabe que, olha, tem gente que votou com vários e-mails, não é bacana isso? Tem gente bacana. Só que eu acho que a grande minoria das pessoas que escutam o Nerdcast é que, pô, se esforçam pra caramba e agradecemos pra votar na gente, porque realmente tem muita pouca gente votando, cara. A gente sabe quantos downloads são feitos de Nerdcast e quantos cliques vão lá pro Bobs, né, cara? É impressionante, né? Mas, galera, ainda tem tempo, até dia 15 de novembro vocês podem votar. Vai lá, perde dois minutinhos, são dois minutinhos, cara, pra agradecer aos Nerdcast. Você se sente agradecido, agraciado pelos Nerdcast, vota rapidinho no Bobs lá no jovemnerd.com.br, tem uma baita vitrine lá, só pode haver um. Vai lá e vota e mostra que o Nerdcast é o melhor podcast do mundo. Agora, se eu for continuar a ser tratado com esse descaso por parte de nossos ouvintes, eu também vou começar a tratá-los com descaso mais do que o usual. Então, vamos lá. Mais algum vamos recadinho? Vamos aonde? Claro que tem um recado, Jovem Nerd. O esperadíssimo, o comentado, não sei mais que predicados usar, livro A Batalha do Apocalipse. Que pariu! finalmente está entrando em pré-venda no site Nerd Store. Puta, e aplausos! A Batalha do Apocalipse está aí de volta, rapaz. Você quis, você pediu, vendemos 70 livros em 5 horas. Porque era tudo que a gente tinha e a gente fez o Nerdcast número 80. Escute agora o Nerdcast 80 pra você se empolgar, que é o livro de nosso amigo Eduardo Spohr. Muito, muito fodástico sobre o Apocalipse, com personagens iradíssimos. Uma história iradíssima, super profunda e maneira ultra nerd. E a gente, né, teve tantos pedidos que a gente fez, mas a gente mandou imprimir mais livros e finalmente eles vão ficar prontos. A pré-venda está no ar agora, malandro. Ou seja, corre, corre, corre, malandro. Corre, porque se esgotar não vai ter tão cedo. Não sei. Ainda mais com esse descaso todo aí. Então vai lá, olha, vai na nerdstore.com.br, você procura lá o livro A Batalha do Apocalipse. Tá lá em pré-venda, pré-venda pro dia 10 de novembro. Ou se, dia 10 de novembro é o lançamento do livro, mas você já pode garantir o seu a partir de hoje, a partir de agora. Você garante o seu e você vai receber na sua casa bonitinho. Último recado, rapidamente. Se você está ouvindo esse Nerdcast no dia 2, nós estamos, ou estaremos, ou já estivemos, na Fast Comics, 13ª edição. Fast Comics, 13ª edição, no dia 2, 3 e 4 de novembro, né? Em exato. São Paulo. O endereço é o Centro de Eventos São Luís, na rua Luiz Coelho, 323, próxima estação Consolação do metrô. Em São Paulo, galera, a Fast Comics é o maior evento de quadrinhos da América Latina, compadre. Toma aí. E quem tá lá esse ano? Jovem Nerd e Azaghal. E Azaghal. Nós estamos lá às 15 horas do dia 2 de novembro de 2007 fazendo uma palestra sobre o Jovem Nerd de blog a negócio. Se você tem curiosidade de ouvir as coisas sobre os bastidores do Jovem Nerd, como é que começou, as maluquices, as loucuras, as porradarias e como a gente chegou até aqui, vai lá na Fast Comics, dia 2 de novembro, 15 horas, é a nossa palestra e nós vamos estar lá, Azaghal. Não é só isso, não é só a palestra. Não, não é só isso. Mesmo porque eu tô curiosíssimo pra ver essa palestra. Estaremos lá, cara, com o lançamento mundial. Mundial. Da nova camisa exclusiva Jovem Nerd, que ainda é segredo. Ainda é segredo, é top secret. Top vai ser secret. Lançada na feira, só quem estiver na feira vai ver o modelo. Exatamente. Né? Depois ela vai pra Nerd Store, mas se você quiser comprar ela loguinho primeiro, garantir, sem frete, né? Se precisar pagar frete, você vai lá na e compra limpo. Se você for lá na feira e quiser autógrafo, eu autografo a camisa. Camisa é preta, vai ter que autografar com o LinkPaper, mas autografa. Então não perca a Fast Comics. O horário é de 10 às 20 horas, é de sexta a sábado, e de 10 às 18 no domingo. Entrada R$5 a meia e R$10 a inteira. Nós estamos lá só no dia 2, hein? Só sexta-feira, hein? Então presta atenção. Isso. Se quiser ver o Jovem Nerd, é sexta-feira agora. Exato. Então vamos lá para e-mails e voz. Fala, Jovem Nerd, fala galera do Jovem Nerd, aqui é o Fred Pio e eu tô mandando essa mensagem simplesmente porque eu amei o Nerdcast 84, Saturday Nerdcast Fever. E na verdade eu achei que faltaram duas coisas, então eu resolvi eu mesmo complementar com essa mensagem de voz. Primeira coisa é que faltou Funk Town, uma música que foi muito famosa, de 1979, bem no finalzinho da era disco, de uma banda chamada Lips Incorporated. Eu gostei bastante dessa música, inclusive ela tá na trilha sonora do Shrek. Na verdade, a disco music não é tão antiga quanto a gente pensa, né? Ela tá bem atual. E segundo, quando vocês falaram das bandas novas, eu achei que ficou faltando Scissor Sisters, que é uma banda americana que estourou o ano passado, literalmente, com o hit I Don't Feel Like Dancing. E até hoje tá estouradíssima em todas as FMs do mundo. É isso aí, adorei o Nerdcast, quero mais Nerdcast de música e valeu! Muito bem, meus e vós, muito obrigado. Vamos para os e-mails normais. Daniel Rossi, nosso grande colaborador Daniel Rossi, 28 anos, Cordeirópolis, São Paulo. Cara, esse fantástico Nerdcast sobre Disco Music foi o último Nerdcast número 84. Faz tempo que eu achava que vocês podiam fazer alguma coisa sobre música. Só discordei de algumas coisas. Como assim, o Disco Music deixou a guitarra em segundo plano? O tema de Shafter é tratado completo sobre guitarra wah-wah. E existem grandes guitarristas na Disco Music como Clayton Charles Smith, Al McKay e etc. Achei também que faltou comentar sobre Disco Music brasileira, que tem feras como Tim Maia, Tony Tornado, Banda Black, Rio, Lady Zoo e as Frenéticas, né? A gente até falou rapidamente, mas não entrou na edição final. Não? Não, né, cara? Não. Disco Music brasileiro não existe, né, cara? Tem uma pequena expressão. Ah, não. É todo tem um novo, outro nome pra essa expressão, não é Disco Music. Não, cara. É, qual não é o nome? Ah, sei lá, Farofa Music, né, cara? Vamos lá. Eu não sei, não é Disco Music. Ai, ai. Outra coisa, vocês comentaram sobre o Jamiroquai, que é realmente uma ótima banda. Só esqueceram de comentar que o vocalista no começo da banda usava o chapéu da Gran Ordem dos Búfalos d'Água, do Flintstones. É verdade. É muito bom. Ah, e quanto à votação Best of Blog, já fiz todas as 39 pessoas da empresa aqui onde eu trabalho votar no Netcast. Vi isso aí o pessoal há algum tempo, mas eles estavam com preguiça de votar. Olha aí, Azaghal, olha aí. Olha aí. É aí que pega. Esse cara que merece respeito e consideração. Pois é. Mas enchi tanto o saco que todos votaram. Muito obrigado, Daniel Rossi. Bote tenência na vida dessas pessoas. Digo que muito é tudo, bem. tudo fácil, né, cara? É Gerson, né? Quero levar vantagem em tudo. Eu escuto o Netcast e não dou nada em troca. Isso. Um dia eu vou cobrar pra fazer essa porcaria. Samuel Correia, 24 anos, de Belo Horizonte. Galera do Netcast, estou escrevendo este e-mail para agradecer-lhes. Na última quinta-feira, fui para o meu quarto exame... Puta merda. Quarto exame de direção para obtenção de minha carteira de mesmo. Fraco, né? Quarto exame pra carteira de motorista, meu querido? Poste de borracha em Belo Horizonte agora, hein? Não sei como é aí no Rio, mas aqui em BH os examinadores são muito exigentes, provocando alto índice de reprovação. Eu quero saber o seguinte, quando você reprova, você tem que pagar novamente a taxa? Tem. Ah. Aí ele continua. Então, pra evitar ficar nervoso na hora do meu exame, bolei uma estratégia. Peguei os últimos 3 Nerdcasts que não havia ouvido, coloquei no meu MP3 e fui ouvindo desde que saí de casa até o exato momento do meu exame. Galera, vou falar pra vocês. Fiquei muito tranquilo. Enquanto esperava a minha vez, observava um monte de gente sendo reprovada. Cara, é uma indústria de reprovação, né? É, porra. Impressionante. Mas isso não afetou o meu psicológico, pois estava me concentrando no Nerdcast. Mas o melhor do dia estava por vir. Quando faltavam 15 minutos para o meu exame começar, ouço o MP3 a senhora jovem nerd e a portuguesa rindo loucamente, contando uma história de uma certa briga do jovem nerd Azaghal. Pronto, aquilo foi um must. Me desliguei totalmente da preocupação do exame e adivinhem só, reprovado mais uma vez. Não, mentira. Rapaz, passou. Passou no exame, finalmente. O que eu quero atentar aqui é que o nosso amigo Samuel tem 24 anos. Ele tem 18 anos, ele tá eufórico. Não, ele tá tentando há algum tempo já. Já. Tá vendo? Graças ao Nerdcast ele conseguiu passar. Finalmente, né, cara? Meus amigos me perguntaram se tomei tranquilizante para acalmar. Respondi que sim. Tomei um tranquilizante natural que ganha de graça do pessoal mais nerd do Brasil. Obrigado a todos. Todos nós dois, né? Em especial para a senhora Jovem Nerd, com todo respeito, e a sensacional portuguesa, que na hora H apareceram e aplicaram aquela injeção de humor no momento exato em que eu precisava. Excelente, Samuel. Parabéns, parabéns. Já que você está muito grato, por favor, vá lá votar no Bobs, no The Bobs. Fernando da Rosa, 17 anos, Floripa. Saudações, pessoal do Jovem Nerd. Gostei bastante desse Nerdcast sobre Disco Music. Apesar de ter 17 anos, gosto muito das músicas dos anos 70. Gosto muito de VG's. Tenho o DVD One Night Only, presente de minha namorada, que me deu e me fez muito feliz. Os VG's são mesmo f***s. Assim como a Azaghal, fico mal de saber que não tem como eles virem pro Brasil. Uma pena mesmo. Quanto ao fato do Acre, uma coisa. Minha cabeça explodiu. Meu Deus, que coisa bizarra. Isso só reforça o fato do Acre não existir. Ele tá se referindo à teoria que foi passada por um nerd pra nós. Você escreve no notepad, Acre vai pra Globo, salva, fecha, e aí depois abre de novo e vê o que acontece. Deixou muita gente louca. Peço, já votei umas 3 vezes no Bob's. Espero que vocês ganhem. Olha aí, esse aí é um bom nerd. Não é francês. Não. Elisa, 24 anos, Rio de Janeiro. Eu só li o e-mail de pessoa com 24 anos, é isso? É sorte. É sorte. Sorte eu vou ter amanhã, meu amigo, quando eu estourar a bolsa. Estou ouvindo neste momento o Nerdcast 84 e não pude esperar até o final para dizer. Estou apaixonada pela voz do Omar Abad Fanatic. Ai, meu Deus, olha isso. Que é isso, cada meu semana, Deus. Cada semana... Abando e símbolos estranhos de emoticon. Ah, cada semana tem um apaixonado aqui por um membro do Nerdcast. Concordo com a senhora Jovem Nerd sobre os anos 70. Laica e peitos pequenos. Hoje em dia é só peitão. Eu sou uma saudosista mesmo. Adoro música véia, anos 60 até 80. Tanto que minhas bandas favoritas já foram pro saco. Quando vocês fizeram o Nerdcast sobre rock and roll clássico, eu volto para tocar no assunto. Tocar rock and roll é trocadilho? If you know what I mean. E espero outro Nerdcast sobre música dos anos 80. Beijo para os meninos, abraço para as meninas e pro Fanatic. Mega boga beijo. Olha na... isso, Fanatic. Muito bom, muito bom. Excelente. Muito bom, né? Primeiro o JP, agora o Fanatic. Tá, é demais. Tá todo mundo bem. Quero ver quando eu for o Caquinho, cara. Billy Jean, 19 anos. Muito bom esse e-mail. Ai. Bethlehem, Pensilvânia, Estados Unidos. Olha aí, mas um e-mail internacional. Gostaria de dizer que eu entendo completamente a situação do seu amigo Fernando. Eu tenho um amigo Fernando que a gente comentou aqui, por causa, ele foi morar na Inglaterra e por causa da música do ABBA, Fernando, né? Toda vez que falam o nome dele, lembram da música. E, afinal, eu... Ele sabe, eu sei, ele entende a situação do Fernando. Afinal, eu me chamo Billy Jean, cara. Peraí. É uma mulher, né? Não é um homem. É mulher? Billy Jean, cara. Ah, não sei. É mulher, eu aposto na mulher. Você acha que é mulher? Billy Jean, entra em contato. Billy Jean, você é homem ou mulher? Eu acho que é mulher. Bom, faço faculdade de engenharia de materiais e teatro nos Estados Unidos. Engenharia de material não é mulher não, cara. De jeito nenhum. Teatro, cara. É. Sempre que falo o meu nome pra alguém, eles perguntam se eu não tô brincando. E depois começa a cantar Billy Jean do Michael Jackson. Ah, que ótimo. Toca aí, Billy Jean. Bem, olha só, o Billie Jean da música é mulher. Billie Jean's Not My Girl, é verdade. Tô te falando. Então, a música já virou até um ritual. Sempre que vamos estrear uma peça da qual eu participo, todo mundo faz questão de cantar o refrão da música antes de eu entrar no palco. Olha que bonito. O interessante é que meu nome nem veio da música. Minha mãe eu viu, sei da onde veio. Seja, minha mãe viu o filme A Lenda de Billy Jean e adorou. Eu vi esse filme, Jovem Nerd. Que filme é esse, cara? Cara, esse filme era um filme de uma garota que chamava Billy Jean e ela vai passar... Ela vai pra uma cidade, não sei se é férias de verão ou se... Aqueles filmes de adolescente, sabe? Sei, sei, sei. E aí os caras escrotizam o irmão dela e ela vai... É, tinha uma lambreta. Olha a minha memória, cara, escutou. E ela vai lá pegar a lambeta de volta do irmão, e aí eu sei que no final taca um fogo num boneco gigante lá, e ela corta o cabelo curto pra ficar mais masculina, e eu vi esse filme na sessão da tarde faz muito tempo, cara. E ele é... E é... Então é mulher, cara. Desculpe, Billy Jean. E a... Se eu tivesse uma filha, ela poderia se chamar Billy Jean. É, eu disse, na época, minha mãe nem sabia que o Michael Jackson existia, pois é. No mais, parabéns pelo Nerdcast, já votei em vocês e estou fazendo todas as minhas colegas de quarto votarem também. Minhas colegas de quarto. Ah, é isso, é. Só pode ser. Desculpa, Billy Jean. Eu, como sempre, tenho razão. Ai, ai, é mesmo. iPhone. iPhone é a mania mundial, né? Todo mundo quer ter um iPhone, né? Todo mundo sabe que a câmera é ruim, todo mundo sabe que não tem 3G, todo mundo quer essa porra mesmo assim. É, cara, é isso que me incomoda. O aparelho é bonito demais. É inacreditável. Você olha e fala, pô, como é que esse pedacinho de vidro faz tudo isso? Exato. Né? É. Mas ele não faz tanta coisa assim. Essa que é a parada. Ah, mas aí você não captou como é que funciona a Apple, cara. A Apple é a aparência e depois funcionalidade. São elfos, cara. Elfos tecnológicos. Mas a funcionalidade é que é a grande questão, porque ele realmente é mais fácil de usar do que um celular da Nokia, por exemplo. Uh-huh. Que é um anão. E como a gente já tava brincando, os Uruk Hai são a Sony Ericsson. Motorola são os orcs. A Motorola. Não, que a bateria da Motorola acaba muito rápido. Isso realmente é uma coisa que revolta. Você compra um aparelho bonito com pintura emborrachada e em 5 semanas lá é um aparelho todo malhado. Casca todo, cara. Horrível. É. Pô, esse Nerdcast vai ser recordista em processo aí, processo da Nokia. O iPhone, ele é muito legal. O meu problema com o iPhone é ele ser totalmente fechado, né? Eles não quererem que você... Agora eles anunciaram que vão lançar um Software Development Kit, né? Um SDK. Mas só anunciaram depois que todo mundo tinha reclamado pra caramba. Que você não pode customizar ele da sua forma, né? Ele é aquilo e nada mais. Não, o problema é que você não pode fazer programa pra ele. Então pode fazer programas pra ele, é isso. Na verdade, os hackers conseguiram fazer, né? Então tem um programinha chamado Installer.app que você instala e aí você instala um monte de outros programas. Já tem o IEM, que faz o Skype Out. O Apollo, ele se liga com a rede da Mac, né? Do .Mac. E se liga também com o Gtalk, com o MSN. Nada disso é original, vem da Mac. O cara tem que... Nada disso é oficial. Nada disso é oficial. Mas aí o cara, pra instalar, ele tem que correr o risco de não poder fazer um update ou bloquear o celular depois, essas coisas, não. Exatamente, né? Cada update é um Deus nos acuda pra dar um iPhone. Você que é um proprietário do iPhone, o que que ele te surpreendeu em quê? O que que você acha foda nele que não tem nenhum outro celular, além da beleza e da estética do sistema dele? Tá? O que eu acho fácil de usar nele, por exemplo, os contatos, né? Normalmente, quando você tem um celular, você quer olhar os contatos, aí você tem que ficar naquele negócio de catamilho, né? Tu vai ali no joystick, fica um tiro pra baixo, então tu vai direto na letra, né? Uhum. Esse aqui não, tu clica ali do lado, aí tem o A até o Z, você vai direto onde você quiser, e pode também fazer aquele negócio de dar um scrollzinho, né? Todo mundo sabe o que é, passar o dedinho e ele vai descer. Exato. Essas coisas são muito legais. O telefone dele também, o teclado dele agora com essa versão nova que tem acento, basta você pressionar o A um pouquinho, aí aparece todos os acentos. Uhum. Tô achando muito legal. Eu tava acostumado com o meu celular Sony Ericsson, pra digitar uma letra eu tinha que apertar 3 vezes o teclado, né? Vocês sabem como é que é. Exatamente. Pra mandar mensagem, acessar a internet, ele é perfeito, entendeu? Ele acessa a internet com a facilidade que é o Wi-Fi. Ele procura uma rede Wi-Fi, é isso? Não. Isso. Se você não tiver numa área Wi-Fi, ele entra pela Edge. Pela Edge? O que que é isso? É conectividade Edge. Pô, eu não entendo nada, cara. Não, é a rede celular, mas usando pra dados. Tipo o WAP? É a GPRS. Não, não, o WAP é a questão pré-histórica disso. Não, eu quero saber o seguinte, é aquela que você, que eles cobram um milhão de reais por byte que você baixa? Essa aí mesmo. Tem que fazer um plano de dados e tal, e cada operadora tem o seu plano de dados. E é lento. Eles chamam Edge de 2.5G, mas isso é caô. Uhum. Porque seria mais ou menos 1.2G, mais ou menos. Então, não chega a 2.5G, não. Então, quando você tá com o iPhone e entra no seu browser e quer acessar o Gmail, ele procura primeiro uma rede Wi-Fi automaticamente ou não? Você tem que mandar. Se você quiser, ele para de procurar, mas por default ele procura automaticamente. E se ele não achar, ele avisa, olha, vai morrer numa grana. Ele vai direto. Vai, né? Ele fala, ele vai direto. Aparece um Ezinho ali do lado, tu ligou o taxímetro, tu tá pagando. Tá. Qualquer coisa que você baixar, vai pagar um trocado. Entendi. Tu acha que os caras avisam assim? Eles vão avisar, não. Pô, não, porque senão é um perigo. O Ed tava acessando o YouTube pelo iPhone, maluco. Imagina isso. Pago por byte. O YouTube é a grande graça do iPhone, porque todos os filmes que tem no YouTube que rolam no iPhone, eles foram... Rolou um reencode pra H264. Então eles todos têm uma qualidade bem melhor do que tá rolando no YouTube online mesmo. É mesmo? É. Que beleza, incrível, cara. Mano, muito bom. É perfeito, perfeito. O lance do Ed, cara, como o americano foi viajar pra Europa, esqueceu de desativar o auto-check do e-mail dele, aí ficou checando o e-mail dele de 15 minutos de volta. Ai, resultado, conta de $4,000. Caraca, malandro. Aí do meu e-mail, só de pensar. agora também tem o iPod Touch, né? Que é igual ao iPhone. Sem iPhone. É. Sem, ele não fala e não tem câmera, não é isso? Ele não fala, ele não tem duas coisas que fazem muita falta pra mim. Ele não tem a caixa de som, que é muito importante. Por exemplo, você quer acordar de manhã, quer usar o iPhone de despertador, ele acorda. Agora o iPod Touch, só se você dormir com o headphone no ouvido. Complicado. Ele não tem a conexão Edge, então se você tiver numa área Wi-Fi, tranquilo, vai ser maravilhoso. Se você estiver fora do Wi-Fi, não tem nem o que fazer. Já é alguma coisa, ele tem browser também, se você estiver no Wi-Fi, você anda, conecta na internet. Tem o mesmo browser do iPhone. Pô, isso é maneiro, cara. Isso é maneiro, maneiro. É. Muito bom. Sabe o que pega? Por que que não tem essa merda toda num aparelho só? Por que que eles não botam uma câmera de 3 megapixels? 2 megapixels eu tenho há 5 anos já no meu celular, cara. Porque aí é caro, mas... Não é caro, cara. É. Aumenta 100 dólares o aparelho. Cara, eu vou explicar como é que a Apple funciona. Eles pensam, porra, não vou lançar logo uma câmera de 5 megapixels, porque, porra, ano que vem não vai ter merda nenhuma pra lançar no keynote do ano que vem. O que que o Steve Jobs vai falar, entendeu? Então eles vão lançando aos pouquinhos. E o negócio do update, quando eles têm, eles veem que tá todo mundo com o iPhone desbloqueado, eles vão lançar um update alguma coisa importantíssima para as pessoas, que no nosso caso aqui dessa versão era o teclado em português. Mas que daqui a pouco pode ser, de repente, liberar a filmagem na câmera ou alguma coisa parecida, entendeu? Então eles sacaneiam nesse sentido. Eles falam, porra, agora a gente vai lançar esse update aqui e vamos ferrar com todo mundo. É porque a impressão que eu tive é que a Apple lançou o iPhone com essa tecnologia visual super bacana, esse sistema todo, mas com as funcionalidades mesmo de celular, levemente ultrapassadas pro que já tá rolando hoje, né? Você não tem essa impressão? Sem dúvida, ele deveria ser 3G, né? É básico, e todo mundo reclama disso. Não foi lançado 3G porque a rede da AT&T não é 3G. Mas a AT&T tem uma rede 3G que não é tão extensa, mas eles estão preparando uma rede 3G. Ano que vem, com certeza, vai rolar o iPhone 3G, isso, né? Isso é fato. Explica pra mim e pro ouvinte idiota como eu que não sabe que porra é essa de 3G. O que que é uma rede 3G e o que que é a rede do iPhone que eu não sei qual é? Terceira geração. 3G significa você não ter que esperar mais pra nada, pra fazer download nenhum. Você acessa e tem uma velocidade absurda. Uhum. A gente tem aqui no Brasil a rede GSM Edge. Tem uma velocidade razoável, assim, mas ultrapassada. Entendi. Uhum. Pera aí que a Biacunza acabou de aparecer. Ainda bem que a gente não falou mal dela, né? Olá. Sim, senhora! Finalmente a garota sem fio, Biacunza, é aplausos! Não foi culpa dela, foi culpa do Skype que não é um. Olha, eu preciso dizer uma coisa, viu? Esses negócios são sem fio são uma porcaria. Meu pai tem toda a razão. Esses negócios, internet sem fio aí. Tudo uma porcaria mesmo, né, cara? Tá aí a prova do nosso Nerdcast sobre tecnologia, que tecnologia não presta. Biacunze, garota sem fio. Ela é cirurgiã dentista, consultora em tecnologia móvel, presta consultoria sobre isso para pessoas que querem otimizar a sua vida sem fio. Comentarista de cibercultura na vida digital, no site da Rádio CBN. Olha só, cara, é pouca coisa não. Tem um blog e um podcast super acessado de Garota Sem Fio. Como é que é o endereço? garotasemfio.com.br, né? Isso mesmo. E aí ela fala sobre tudo wireless, cara. Tudo, tudo, tudo. E estávamos falando sobre iPhone, falando bem e mal também. Ah, vocês estavam falando mal também? Pensei que eu ia falar mal sozinha. Não, a gente tem algumas coisas que a gente fala muito mal dele. O que me incomoda mais é que eu tenho que comprar essa porcaria, pagar uma baba e não vou poder atualizar nunca mais na minha vida. É, a gente estava falando disso também. Isso é revoltante isso. Vocês estão falando do desbloqueio, né? É, não, a gente está falando deles lançarem um firmware novo, né? E a gente perder a nossa capacidade de fazer ligações, né? É, e agora eles estão liberando aí o kit de desenvolvimento para desenvolvedor, criar aplicativos, enfim, aplicativos de terceiros, né? Para quem reclama que o iPhone não tem nada. Mas eu não sei, alguma coisa me diz que eles vão dar um jeito de inventar, de bloquear de novo essa parada aí, sei lá. Pois é, mas será que a Apple não entendeu, não conseguiu compreender que a história agora é: usuário faz a sua própria coisa, usuário modela, usuário customiza. Será que eles não entenderam isso? Eu acho que a Apple até entende, a AT&T que não entende. Entender todos entendem, o problema é que o dinheiro fala mais alto, ué. Cara, mas eu achei um péssimo negócio, cara. A onda do futuro é o usuário customizar tudo. Por que é um péssimo negócio? Você não viu quanto eles ganharam vendendo telefone? Mesmo pra quem não podia usar? Mas será que não, cara, tinha potencial? Eu acho que além da tecnologia do design, tem magia negra por trás dessa parada. a minha mente diz pra mim, um Nokia é melhor que um Apple. Mas eu vejo a porcaria do iPhone e eu quero comprar na hora. É o campo de distorção da realidade. Exatamente. Do Steve Jobs, é o famoso campo. Verdade, né? Essa lenda, vocês sempre falam que a Apple distorce a realidade, eu tenho quase certeza que tem feitiçaria nisso. Eles fazem truques Jedi na nossa mente. É verdade. Conta do desbloqueio do iPhone, né? Porque eles falaram, agora o iPhone só a AT&T. E aí um moleque de 17 anos desbloqueia de um jeito, o outro cara desbloqueia de outro. Ou seja, demorou 2 dias pra galera conseguir acessar, usar outros chips, outras operadoras no iPhone. E aqui no Brasil também pode usar, se você fizer o desbloqueio, pode usar lá os chips das operadoras brasileiras. Funciona a mesma parada? É, na verdade, demorou um pouco mais do que a gente estava esperando, eu acho, né? Achei que ia sair bem mais cedo esse desbloqueio aí, o pessoal quebrou a cabeça. Não existe nada que não se possa quebrar hoje em dia, né? Só que temos que dar parabéns à Apple, porque realmente eles conseguiram fazer o pessoal quebrar a cabeça. Ah, pelo menos esse é o mérito, né? Esse é o mérito. Sabia que não ia ter jeito. Uma hora ou outra ia desbloquear, mas demoraram mesmo, né? Deu trabalho, né? Não é mais fácil você não fazer essa parafernália toda, porque os caras gastam milhões de dólares em desenvolvimento e aí, 3 meses depois, um maluquinho que mora na garagem desbloqueia. É, fazer o cálculo e leva em conta que... Azeite, daqui a 3 meses já ganhou o grande que queria. É, e também eles têm que fazer uma frente lá pra TT, tem que fingir pra TT pelo menos. A gente tá tentando bloquear. Exatamente. Eu acho que rola isso mesmo. Todo mundo compra. A Apple quer vender, o iPhone acabou, é o hardware lá, é o sisteminha, acabou. A grande sacada da Apple foi ter convencido a TT de que eles podiam fazer, o usuário podia ativar o celular em casa, no seu Mac. Essa foi a grande sacada que permite a pirataria rolar solta pelo iPhone. Mas o iPhone tá pra sair na França e lá, por força de lei, colocaram Steve Jobs na parede e vão ter que vender desbloqueado. Ah, então, olha aí. Pois olha aí. Olha aí os franceses. Palmas para os franceses. Palmas, eu também. Uma salva de palmas para os franceses. Liberdade, igualdade e fraternidade, meu filho. Esse iPhone desbloqueado francês deve custar mais ou menos o dobro do iPhone. Nem tudo é perfeito. Não duvido. A TNT tá morrendo de medo de nego comprar e devolver para os Estados Unidos, né? E aí, abraço pro contrato dele. Mas, Nick, o teu iPhone é desbloqueado. Você conseguiu fazer, né? O meu é desbloqueado. Né? Você consegue usar o seu chip de operadora brasileira nele? Ele funciona. Uso. Faz uma foto linda com seu iPhone e quer mandar pro celular de alguém. Como é que você faz? Pois é, né? Não dá? Grande pergunta. É. Eu não pergunto o e-mail da pessoa e mando pro e-mail. Não dá? Não funciona MMS? Não, você não pode mandar. Não existe MMS. Não existe MMS. Não existe. Só que Bia, existem vários programinhas que são escritos por terceiros, né? Eu acredito que isso vai rolar logo. Eles estão conseguindo quase tudo. Isso não é vida. Isso não é vida, cara. Você viver dando um murro em ponta de faca. Eu tô indo agora no site da Nokia. É feio, é pesado. Mas tem tudo, faz tudo, tem GPS. Ah, o iPhone não é ruim. Quando eu tiver lá na quinta geração, acho que eu compro. É verdade, essa primeira geração... Não, a segunda geração vai ser respeitável, eu acho, a segunda geração. A primeira geração, realmente, ela tem problemas. Mas eu não trocaria ele por nenhum telefone do mundo, sério mesmo. Eu tô apaixonado. Agora, se você parar a pensar, se hoje o Nokia, em termos de tecnologia, ele é muito superior que um iPhone. Quando tiver aqui na geração do iPhone, a gente vai poder se teleportar com o Nokia, cara. Esse é o business da Nokia, né? Essa é a especialidade da Nokia. A Apple tá entrando de gaiato nesse navio. Já que estamos falando de celular, vamos para a Nokia, que nós falamos que, né, a Nokia tá sempre aí um passo à frente dos outros nessa corrida maluca. Ou não? Está sim. Está, mas eles também sabem fazer o copycat, né? Uhum. Vão lançar um iPhone igualzinho ao iPhone também, só que com o hardware da Nokia por trás. Como é que era? Quadrado, né? Quadrado. Tanto vivo. Né? Quadrado. Nós gostamos de ponto. Até um tempo atrás, smartphone tinha que ter aquele teclado, aquele... uma tecla para cada letra, né? Ninguém aceitava interface touchscreen, é dos Palms e Pocket PC. Todo mundo dizia que era uma porcaria. Aí a Apple fez. É, de repente é o must. Tá todo mundo fazendo também. Tudo tem um momento, é cara. Tudo tem um momento. Mas será que não é saber fazer? Não, é só. Não, é um pouco de. Muito de marketing que ajuda. Não, mas, cara, é porque a Apple faz a coisa pra te amarrar, cara, né? Então eu passei uma semana com o meu iPhone, depois eu vendi ele, tá? Aí eu passei umas duas semanas sem meu iPhone com um HTC Touch, que é um celular maravilhoso. Maravilhoso. Não tem nada pra falar, mas eu senti muita falta do meu iPhone. Então, aí quando chegou o meu iPhone novo, então eu não quero nunca mais olhar pro meu HTC Touch. Que não é só tocar na tela, cara. Tem que tocar na tela e o negócio fazer... Vush! Sabe, entendeu? Essa é a diferença. Essa que é a parada, entendeu? Meu é o Touch, o HTC. Meu não é troco por nada. Né? Vamos trocar uma semana, você fica com o meu iPhone, eu fico com o seu Touch. Ah, eu já mexi em alguns iPhones, eu não fiquei com a menor vontade. Sério? Olha. Sério, verdade. Então... Não olhei, legal, bonito. Eu achei muito legal o cover flow pra música e o vídeo, mas só. Flow é muito legal. Eu tenho banco de dados no meu, tenho Exchange, tenho Skype, e já tenho isso há pelo menos 3 anos. Que eu vou pegar um iPhone primeira geração, agora que o Windows Mobile tá maduro, né? Eu tô bem satisfeito com o meu mesmo. Vocês sabem como é que é a minha vida, né? O wireless, eu faço quase tudo por ele, né? Pois é, você não tem nem se dá ao direito de ter um iPhone, senão você não vai conseguir fazer nada em certas coisas. Qual o celular que você tem, Jovem Nerd? Eu tenho um Samsung quadradão gigante. Pé de boi. Esse mesmo. Mas ele tem uma sacanagem que ele vira a telinha pro lado, aí fica widescreen, só isso. Quanto mais mexe, mais chance tem de quebrar, você sabe? Eu tô super satisfeito com o meu StarTAC, que liga, faz tudo direitinho. Olha que eu já tenho o meu, hein? Mas então, aquele celular que o Azaghal tem falado muito, da Nokia, que é o Z95, é isso? N95. O Z95 é coisa de Star Wars. Eu imaginei. O N95 é um belo celular, não é, Bia? Qual é a parada dele? Aí eu vou ter que discordar de novo. Eu acho que ele é um ótimo celular. Mas... Particularmente mexi em alguns, né? Não pude mexer mais, então não posso dizer isso com propriedade. Mas toda semana me escreve um cidadão reclamando desse N95. E as queixas são bem, assim, bem parecidas, é, né? Mesmo? Foco em 3 coisas. É, a carcaça é muito frágil. É mesmo? O GPS é meio buguento, demora pra funcionar. Ih, olha lá, Zagal. Toma aí. É, esse jogo e a bateria, que não dura nada. Então... Por que não inventam uma bateria que dura 30 anos? É. Só isso. Fala nada. Só botar plutônio, é mole. O dia que tiver uma usina nuclear portátil, coloca dentro do celular. Não, mas eles vão conseguir essa bateria de célula combustível no futuro, a gente vai ter umas baterias de maior duração, né? Uhum. É só ter paciência pra esperar dele. Porra. O Lula podia tentar vender o etanol pra colocar dentro do celular. Aí não ia beber, não ia dar certo. Podiam fazer logo, sabe o que? O Mr. Fusion. É. Bota lixo. O Lula ia falar assim, eu me recuso a dividir meu álcool com meu celular. É verdade. Bom. Caramba, agora vamos ser processados pelo governo também. A graça do N95 é que ele faz filmagem com qualidade de DVD, né? Isso. Olha isso. Não dá pra te tirar do bichinho, né? Caraca. A Nokia tá fazendo uma parceria com a Reuters e os jornalistas estão ganhando um kit móvel pra fazer jornalismo na rua e transmitir o wireless em tempo real pra redação. É um N95, um teclado dobrado, que fica do tamanho de um teclado de notebook, assim, né? Um tripé pra você apoiar a câmera, fazer as filmagens, e você tá filmando ali, você vai lá, o wireless em tempo real ali poucos minutos, dependendo da tua conexão, né? Tá lá na redação. E não vem um negócio também, Bia? Vem um painel solar pra ligar se não tiver energia? Pois é, deveria. Deveria. Nós também merecemos um kit desse, nós aqui do Nerdcast. Eu mereço. Eu não sei pra quê, mas eu quero um desses, com certeza. Ah, mas eu acho que aqui no Brasil não ia dar certo, não. Já ia entrar a sindicato dos cinegrafistas reclamando que ia tirar o emprego deles, né? O Brasil é meio complicado. Se você bota o celular num tripé pra filmar você falando, é um abraço, né, cara? Porra. se você estiver ouvindo esse Nerdcast lá pra 2008, você já pode esquecer tudo que a gente tá falando. Embora. Porque tudo é lixo já. Bom, já que a gente tá falando de celular e estamos falando de coisas sem fio, vamos falar um pouco sobre aquela coisa que é misteriosa que ninguém sabe sim ou não. Celular mata você aos poucos. Saiu um tempo atrás uma matéria no Globo falando que uma universidade lá na Suécia estava analisando alguns estudos que fizeram com pessoas durante 10 anos, incluindo o uso de celular, e eles notaram que 10 anos de uso de celular constante teve uma incidência maior de câncer no cérebro das pessoas que usavam celular dia a dia na sua vida. Isso já é uma coisa que se comenta já há muito tempo, se o celular realmente pode causar danos a você ou não. Ninguém sabe, ninguém viu. Parece a indústria do cigarro, do tabaco no início do século 20, né? Já pensou se daqui a pouco o nego fala, olha, celular dá câncer no cérebro, sim. O que, que vai acontecer com a gente? Tem que fazer as coisas com moderação, né? Você cara, não... porque olha só, uma vez a gente tava na casa do Carlos Volto, botou o telefone em cima da televisão antiga do amigo nosso. Cara, o telefone tocou, a TV fez assim, pá! E aí começou a sair fumaça. Estourou a TV. Quando o celular tocou, maluco. Cara, e assim, bom. Isso... Não pode fazer bem essa porra. Eu até agora não tremi, não explodi. Tem o negócio das baterias explodirem, né? Pois é. Essas baterias que explodem são só as genéricas, né? Não são as baterias pelos fabricantes. É, a bateria de lítio do celular é uma bomba controlada. A genérica é a bomba sem controle, né? Você não vai botar um circuito lá dentro. Então, e o Wi-Fi? Wi-Fi não faz mal nenhum, cara. Então, é uma polêmica. Onda de rádio. É como onda de rádio. A gente tá exposto a todo tipo de frequência aqui o tempo todo. Exatamente. Tem uma polêmica na Inglaterra dizendo que pode proibir o Wi-Fi lá? Eles proibiram porque umas pessoas... Não tem estudo. Umas pessoas se sentiram mal misteriosamente quando estavam numa área com cobertura Wi-Fi. E aí foram fazer uns exames e aí... Isso é uma besteira, uma babaquice, cara. Quem quer viver pra sempre sem nada disso? Esticando couro numa pedra lisa. Ah, vá pro céu, cara. Tá 20 anos com tecnologia que eu tô feliz, porra. Assim, sei que existem projetos de colocar, por exemplo, Filadélfia inteira em Wi-Fi. A cidade toda. Tem cobertura Wi-Fi na cidade toda. É o projeto Filadélfia. Esse é o verdadeiro projeto Filadélfia. Mas já existe cidade inteira ou então bairros inteiros sob cobertura Wi-Fi ou isso ainda não rolou? Quanto tempo a gente ter assim, uma cidade grande, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba? Realmente, no Brasil. Você realmente acha que a Telemar vai deixar? Você acha que Telemar, Vivo, Tim, Oi, escolhe um número e vai deixar? Cara, é inevitável. Vai acontecer. Eles podem não, até... Não, é inevitável o fim do universo. Isso não é não, é. Olha, Foz do Iguaçu tá quase toda coberta, hein? Qual? Foz do Iguaçu? É. Ah, mas vai pro inferno. Pra quê, cara? Pra quê? O que acontece em Foz do Iguaçu, né? É uma cidade eu muito posso importante. Ver as cataratas e acessar meu e-mail ao mesmo tempo. Fala muito de WiMAX hoje, que pra quem não sabe é um Wi-Fi, só que de longas distâncias, né? Aí 50 até 100 quilômetros, né, de alcance. Tem cidades no Brasil que não chega nem linha telefônica. A grande verdade é que uma Telemar da vida... Né, o pessoal lá numa comunidade pede pra botar um mísero de um orelhão. Eles falam, não, porque nós já cumprimos nossas metas com a Anatel. Nada nesse mundo pode nos obrigar a colocar um orelhão onde vocês querem. Pronto, isso é verdade. Absurdo, né? Então tem cidades, não tô falando só no Nordeste não, no Sul, Minas Gerais principalmente. Não chega nem linha telefônica, normal. Casa não tem. Banda larga. 6 mil municípios no Brasil não tem banda larga. Não tem. Então imagina escola, prefeitura, qualquer empresa, qualquer entidade, você precisa de banda larga pra se conectar com o mundo. É, com certeza. Tem prefeituras que não tem nem site, não tem nem site na internet. Uhum. Mais da metade, se eu não me engano, eu não lembro do número exato agora. Pô, não é porque eles não querem, não conseguem mesmo, não tem como. Não tem estrutura, né? Não tem infraestrutura pra chegar até lá, né? Nosso grande problema é a infraestrutura. É mesmo porque até na nossa internet a gente sei que paga muito caro por uma conexão baixa em relação ao resto do mundo, né? Os países. Não compare com o resto do mundo, dá tristeza, deixa de ter vida, não faz isso não. Mas é, cara, a gente paga muito por um serviço ainda muito mequetrefe. No Brasil a gente paga muito em qualquer coisa e sempre tem um serviço aquém do que tem lá fora. Azaghal, eu tinha comentado com você que esse Nerdcast ia ser muito legal, sabe por quê? Por quê? Porque de um lado nós temos a Bia Kunze, a pessoa mais bem articulada da internet que eu já ouvi. Nossa! E temos o Blue Hand, cara! Do outro lado, que é indecifrável! Não é uma coisa espetacular? Bom, a Bia Kunze, quando a gente ouviu o Lost Cast, que ela era um podcast sobre Lost, né, que ela fazia, a gente, meu Deus, cara, mas que pessoa bem articulada! Principalmente você, ela fala todas as letras das palavras, não falta nada. É mesmo. Sério? Ah, sim, sim, com certeza. Né? A diferença é que o Blue Hand fala todas as letras de todas as palavras em todos os idiomas ao mesmo tempo. Esse que é o problema. Então, não deixa de ser uma boa articulação. É, sim. Vamos falar um pouquinho de TV digital. O negócio está acontecendo, todo mundo está animado, mas ninguém sabe o que, que é. Nem que você tivesse ver mesmo. Então o nego tá vendendo aí HD TV, que não vai pegar o nosso sinal digital à vontade, né? Não, o pessoal tá vendendo televisão de plasma de LCD a preço de banana, né, cara? Não compre uma de plasma, compre uma de LCD, que é bem melhor. Compre nada, espere passar o Natal que o preço vai a zero. Eles vão dar, você vai comprar. Na casa de Bahia, vai comprar televisão. A tia do Jovem Nerd comprou uma televisão há um ano atrás. Uma televisão de plasma, 42 polegadas, com home theater incluído. Chamou a família toda pra ir assistir a Noviça Rebelde. É. A televisão, ela pagou R$20.000 na época. Exatamente. Hoje custa 3, 3 e 2. É isso aí. Vou te falar, compre na alta, venda na baixa. Né? Exatamente. Na época da Copa, né, teve bastante, eu acho. Teve. Na época da Copa, plasma, todo mundo queria. Ela comprou plasma, e o plasma, né, até tá saindo do mercado, né, nem se vende mais, agora é só LCD. Ela deve estar se sentindo uma idiota, né? Muita gente fez isso. A verdade é, quando nasce uma nova tecnologia, existe uma gana de comprar primeiro, de ser o primeiro. Se você resistir a esse impulso primal, você se dá bem. Eu nunca resisto. Tem uma TV de plasma de R$500. Eu tenho uma de LCD, porque eu não, na época da plasma eu não tinha grana pra comprar, então eu só comprei na época da LCD mesmo. Ah, é verdade. São os early adopters, né? Às vezes é melhor isso do que morrer de dor de cotovelo. Isso é muito prejudicial a sua mente ficar com dor de cotovelo. Tem um termo pra isso. Eu tava tanto na fissura do iPhone que eu comprei meu iPhone e usei ele um mês sem ser esse telefone. Só usava ele Eu tava tanto na fissura que eu imprimi ele e andei com papel do iPhone. Aquele que você dobra, né? A senhora Jovem Nerd, na época que a gente estava no colégio, tinha uma amigona que, sabe, eles compravam tudo de nova tecnologia. O que a gente viu de vídeo laser na casa dela foi brincadeira. Tinha uma sabe, tinha uma estante cheia de vídeo laser. Vídeo laser é natimorto, né, cara? Aqui foi, mas lá fora não chegou, não. É Betamax, né, cara? Eu tenho alguns cadáveres aqui em casa de vídeo laser. Se alguém tem. Virou peça de decoração. Virou. É, porque eu não tenho onde tocar aquele negócio. É totalmente inútil. Tecnologia é uma lei não escrita da tecnologia. A tecnologia, quando tá nova, ela é cara e sabe, não é tão boa. Ela vai melhorar e cada vez que ela melhora, ela vai baixar de preço. Então, mas se você for ficar esperando sempre também. Não, e a tecnologia não se populariza, né? Mas ela só fica melhor porque fica popular, né? As pessoas compram, né? Que tem de tecnologia. Lembra do Zip Disc? Zip Disc era demais, né, cara? Caraca. Todo mundo tinha. O Zip Disc vendeu milhões. Vendeu pra cacete. Então, mas você se atreveria a dizer que era inútil. Não era inútil. Não, muito útil. Mas ele era uma tecnologia que, assim. Não se estabeleceu, ela ficou, durou o quê? 3 anos, uma coisa assim? 4 anos? Eu tinha um Zip Drive e ele deu o clique da morte. Lembra que fazia clique, clique, clique e morreu? Morreu. É a fonte da porcaria. Eu consertei alguns com isso depois. Sério, eu tenho aqui, tu conserta não pra mim? Tu vai usar Zip Disc hoje. Pra que tu quer 100 mega, pô? Qual é o gadget que vocês mais gostaram na vida inteira de vocês? Tipo, pode valer qualquer coisa, console de jogo. O que, que vocês mais têm, assim, nostalgia, assim? Pode ser Atari, pode Cara, eu vou te dizer que o Atari... O Atari foi o meu Nintendo 64! É isso, sabe? Eu vi aquela caixa surgindo debaixo da cama dos meus pais. Sabe? É uma criança feliz, cara. É uma coisa que você nunca mais esquece, né? E aí aqueles pixels gigantes. Sabe? Você tinha que ter muita imaginação mesmo. Foi o Atari, foi o meu gadget tecnológico. Foi o primeiro, sabe? Foi o preferido. Cara, eu tenho tanto Atari que eu gosto mais da minha Bizarro. É um palm topzinho que só vende na Europa, que aqui nunca vendeu, o pessoal nem vai reconhecer. Parece um laptop, mas é pequenininho. E é o meu brinquedinho que eu usei mais. Ah, excelente. Eu tinha um Palm 3, cara, que eu usava muito, muito. Usei até, quebrei a tela dele duas vezes, usei até morrer o negócio. Uhum. Mas eu digo que o que eu mais gostei, mais usei, é meu aparelho atual, Sony Ericsson W800, que é irado, foda. Ah, o aparelho celular. É muito bom esse aparelho. Já tá. Tá né? Velhinho, descascado, mas funciona ainda. E não é obsoleto. Toma essa, cara. É verdade. É obsoleto, sim. É obsoleto. Desculpa. 2 megapixels de câmera, filma, manda MMS. Escolaste câmera. Porra, o meu inesquecível, meu gadget inesquecível, poderia ser um impacto que eu tive que foi marcante, mas é o MacBook Pro do qual eu vos falo, que realmente esse não tem igual. Vocês não têm passado, não? Só um ou outro tem gadget passado. Pois é. A maioria tá lembrando de agora? É que nem aquelas eleições do Fantástico, né? Ganha a mulher mais bonita do Brasil, aqui tá na novela atualmente, né? Não, a mulher mais bonita do século. É, a mulher mais bonita do século, é que tá na novela hoje. Exatamente. Não, tô a mulher mais bonita mesmo. Do século. Vocês viram que a mulher mais sexy do Brasil é a Giap, né? Do mundo, né? Do mundo que foi escolhido, né? A mulher pra ser sexy, ela tem que ser feia, é isso? Tem, por incrível que pareça. Não tem, não, ninguém tem coragem de falar que aquela mulher é bonita, cara. Ah, tem quem fala, eu conheci um que fala. Não. Ela tem cara de peixe, tem cara. Cortão, parece um Mon Calamari. Dela é Calamari, bom. O negócio dela é mais corporal do que facial, né? Com certeza. Eu não reclamo porque ela dá pra gente os 400 acessos por dia. Ela dá pra você? Ai, que susto! Como é que é? Ela dá pra você? Mais um processo, velho. Vocês lembram daquele Game & Watch da Nintendo? Ah, eu sabia que alguém ia falar isso também. Foi o primeiro gadget que eu comprei na minha vida, cara. Foi o primeiro também. Era o quê? Eu não lembro disso, não. Era caro pra caramba, você idolatrava aqui, dormia com ele do lado, quando você ia na escola, os coleguinhas que tinham, assim, era a sensação. Era o iPhone daquela época. Justamente, era o chegar iPhone. Chegar hoje numa sala de aula com um iPhone vai ser o mesmo efeito que tinha o Game Watch naquela época. Como que era o Game Watch? Era um joguinho da Nintendo. Você comprava, mas aí não tinha cartucho. Era só o joguinho, era aquele tema. Ele não mudava nunca mais de LCD. Ah, eu lembro disso. Ah, eu aquilo de cristal líquido? E ele tinha aquele grande recurso que era o relógio. Tanto que era Game Watch. Olha, Game Watch. Caraca, parabéns, cara. Eu botei no blog porque um maluco pegou todos esses joguinhos e transformou isso em Flash. Então dá pra você jogar online, é mó barato. Depois eu mando o link pra você. Eu sempre. Não é por nada, mas os jogos eram bem legais. Eu sempre, desde moleque, cacei a vontade de ter um videogame portátil. Sempre, desde o Game Boy. Sabe, o máximo que eu tive foi esse de cristal líquido que, sabe, era bonitinho, mas... Você tinha era o Game Watch genérico, né? Genérico, exatamente. E aí tinha aquele Lynx que surgiu, meu Deus, eu vou comprar o Lynx, eu quero o Lynx. Cara, nunca consegui, agora lançou o PSP, eu fico... Amigo meu tinha o Lynx, era maneiro, mas a bateria durava 3 minutos. Quase toda sorte. Pois é. Eu fico babando. O PSP realmente é de babar, cara. Até hoje eu fico babando, ainda nunca consegui, ainda vou ter o meu primeiro videogame portátil, burro velho, mas vou ter. Todo mundo tá falando que o iPod Nano novo é gordo, pô. É gordo e baixinho. Isso é sacanagem. Não é, não. Ele é bem pequenininho. Quem já pegou um na mão, sabe que ele é muito pequenininho, tá ligado? Falar que ele é gordo é sacanagem. Pronto. Ele é magrinho. Do que a gente tá falando, gente? Do que a gente tá falando? Pô, não vale editar isso não, hein, Deus? O grande defeito desse Nano novo, tá? Toca vídeo, etc, etc. É que ele não cabe no bolsinho de moeda da calça. Pois é, o bolsinho que o Steve Jobs falou, sabe pra que que serve esse bolso? Aí botou a porta. Foi uma das melhores apresentações. O cara deve ter... Cara, quando ele viu que coube no bolso, ele... Caraca, é isso que eu vou falar! Ah, eu olhei aqui e falei, é esse que eu quero! É, exatamente. É um mestre das apresentações. Steve Jobs consegue convencer você a comprar qualquer coisa. Qualquer mesmo coisa. Não, eu não preciso. Até o iPhone. O cara te convence. Até o iPhone. É, né? É uma magia negra, cara. Bolso é pra moeda? Eu já achava que era pra botar o zipo. Ah, não cabe o zipo ali não, porra. Claro que cabe. Não, acho que não, cara. Cabe? Afinal, o que, que é a TV digital que a gente tanto fala e nem sabe o que, que é? É aquilo que só existe na TVA. Você grava o programa pra assistir a hora que você quiser, se você tá em casa. Mas aí você tem que ter aquela TV que grava ou não? Tem. Não. Tem. Tem ou não é tem? É a caixinha, né? O controlador, na verdade, né? É, mas não precisa ser a TV da LG especificamente. Pode ser alguma coisa tipo um Tivo, né? Veja bem, a gente tá falando de funções. A gente tá falando o que, que dá pra fazer. O sinal que a gente recebe hoje da TV. O sinal que você recebe hoje é analógico. O sinal pelo ar, o analógico. É. Que você bota lá, liga no 4, sabe? Você a única diferença é que o sinal agora vai ser digital. Se tá pegando bem, é diferença nenhuma. Se tá pegando mal, não vai existir mais aquela brincadeira de chuvisco, nego com quatro cores, essas coisas esquisita que ficam normalmente. Fantasma. Ou você vai ter uma imagem perfeita. É, ou você tem uma imagem perfeita e não tem imagem. Não, mas tem mais. O sinal digital ele carrega informação e ele leva embora, não é? Não, não? Necessariamente. Você não, necessariamente. Não é na TV digital que você pode interagir com a TV, porque o sinal analógico você só recebe. O caminho interativo é via telefone ou internet. Ah, ou o celular, que o nego tá falando, mas, bom, whatever, até agora é nada. Todo mundo manda larga, quem vai ter, mas presumo eu, né, que vai aderir mas logo. Mas o retorno é pra um negócio desse, o retorno não é pelo ar, não. É assim, lógico, você teria que ter uma antena gigante. Nada que uma TV a cabo como a TVA, a Sky, já não faça, né? É, a diferença básica é a qualidade da imagem, mas a Sky da vida já é mesmo pra ir. E o negócio dos padrões, porque tinha um padrão japonês, tinha um padrão americano, e aí a gente inventou um padrão novo, foi isso. Padrão japonês era aquele que os radiodifusores, né, TV, rádio, defendiam, né? Uhum. Porque, em resumo, eles poderiam produzir, somente eles produziam o conteúdo. Então é isso que eles estão fazendo hoje, né? A produção do conteúdo continua na mão deles. A hora de passar isso para a mão das telecoms, quando as telecoms puderem não só prover o conteúdo, mas criar também, isso se tornou uma ameaça para os radiodifusores. É por isso que eles adotaram o padrão japonês e os outros adotaram outro padrão e ficou aquela briga. Não interessa qual padrão é melhor. Vence quem tem mais poder político. Ah, mas como sempre, pra gente como pessoas normais, o melhor padrão seria o europeu. Afinal, metade do mundo usa por cair do padrão. Exatamente. Mas aí os caras escolheram o japonês. E mesmo o padrão japonês não é bem o que tá no Japão. Não, tem algumas mudanças, ou seja, vai ser um pau M, né? Igual na TV. O nosso padrão é o japonês bastardo, que é um padrão japonês, mas a coisa de vídeo é diferente. Igual o M, igualzinho. Brasil é mestre nisso, inventar, né? Ou seja, inventar novos padrões que não são compatíveis com nada. Uma maravilha. Mas a Globo tá muito feliz. A Positiva Informática tá feliz porque eles vão produzir o setup box. E olha aí, Azaghal. Vou comprar ações da Positiva há um tempão. Talvez seja a hora de comprar. Lá no Unicentro estão construindo um hotel imenso, um teatro, um centro de convenções que vai ser um dos maiores do sul do Brasil. E eles têm o maior orgulho de dizer que não é empréstimo, não é BNDES, não é o diabo que carrega, é tudo recurso próprio. Então, pra pessoa comum, que tem a sua TV e recebe o sinal analógico, o que, que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que comprar um aparelhinho de 100 reais? Ela vai comprar uma caixinha de 300 pratas, estão falando agora. Putz, grela. Com esse seu amigo, e aí você vai ligar na sua TV e absolutamente nada vai mudar. Ela não vai ter uma imagem do cacete? Na TV que você tem hoje, como se a resolução dela é aquilo? Não tem como se aumentar a resolução. A resolução da TV é a mesma. Então, isso leva a outro ponto. A diferença entre TV digital e high definition. É outra coisa, não é a mesma coisa. Não, não significa que eu tenho sinal digital ou eu tenho high definition, né? Não, provavelmente não por muito tempo. Sinceramente. Essa novela das 8, agora eles bradaram pra todos os lados que ela está sendo produzida em high definition, apesar de ninguém poder ver. Ninguém pode ver e não pode transmitir, então... o High Definition só será possível com o sinal digital, é isso? É, sim. É, não é bem verdade, porque você poderia fazer com um sinal analógico, mas só o Japão fez há 30 anos atrás, ninguém mais fez, então sim. O analógico tem umas limitações técnicas mesmo, né, nesse tipo de transmissão. Aliás, hoje se fala, em alguns países, até do Ultra High Definition, né, mas é inviável fazer isso pelas vias normais, tanto que estão investindo muito nos Estados Unidos, particularmente, né, estão investindo em fibra ótica, né, porque as pessoas estão cada vez mais exigentes, querem mais e mais e mais qualidade, e haja banda pra isso, né. O High Definition não vai rolar aqui pelo seguinte, vai demorar pra rolar. Num canal de High Definition, você pode mandar 4 canais normais. Você acha que a Globo podendo fazer 4 canais separados pra passar 4 programações diferentes da Globo, eles vão querer fazer um canal normal e vender só pra um anunciante? Aí que é a jogada. Você tem que usar os 4 canais, é isso? É isso? Você tem que usar os 4 canais. Você tem que usar os 4 pra fazer um de alto. De alto. É, Globo, Bandeirantes, Record, todo mundo. É. Isso pra mim é a visão do inferno. 4 Globos ao mesmo tempo. Reality show. Aliás, o plano deles é esse mesmo: ter um canal só pra novela, só pra reality show, um pra programa de auditório. Deus nos ajude. Cara, você não precisa ver. Eu não vejo já. Então, você não precisa ver. Mas eu ainda interajo, por exemplo, ainda corto cabelo na rua, no barbeiro, na loteria. Eu ainda pego um táxi, e aí esse é o assunto. Não, agora eu vou ser bombardeado, é a exaustão disso. Quando entrar no táxi, aí a novela das 8h30, e a novela das 7h30, das 6h30, das 5h30. Tá? Orkut. Eu acho impressionante alguém usar Orkut, todo mundo usa no Brasil, né? Tem grosso na internet. Eu cometi Orkuticídio. Eu sei que vem. 2005. Você já cometeu Orkuticídio? Tá vendo como você é uma pessoa à frente do seu tempo, Bia? Eu também cometi Orkuticídio. E eu sou mal apenada no Orkut. Porque meu nome aparece em todos os lugares, mas eu não tô mais lá. Ah, o Papa também. O Papa já morreu, ele tá em tudo quanto é comunidade aí. Já que a gente tá falando de Orkut, o que vocês acham do Facebook, não? O que é Facebook? Facebook é um Orkut melhorzinho, entendeu? Vamos dizer assim. É tipo MySpace, mas é bem melhor que MySpace, vamos falar a verdade. Bem melhor que Orkut também. Nem todo mundo tem tempo pra participar desse tipo de coisa, né? O Facebook é uma rede social, mas eles tiveram a grande sacada que foi abrir o API da Facebook Platform. E aí permitiram que todo mundo escrevesse programinhas pro Facebook. E isso é uma coisa que tá meio em ebulição no momento lá fora, né? Muitos desenvolvedores estão investindo no Facebook, criando versões assim. Digamos, você vai criar um jovem nerd dentro do Facebook. Não sei pra que alguém vai fazer isso, mas estão fazendo. Pô, tá vendo? Isso é bacana, que é as pessoas criando o seu conteúdo, cara. Esse é o futuro, chato, é isso. Mas é o futuro, rapaz. O negócio é esse. É pra rolar. Os blogs são isso. Tem que fazer o jovem nerd interação. O cara vai, move uma parada pro lado, tem que ser assim, maluco. Todos nós só estamos no ar hoje porque a gente pôde criar o nosso conteúdo e deixá-lo no Exatamente, ar. Exatamente, né? Com certeza. Não custa no prato que vocês comem. Mas sabe o que acontece? A diferença? Você cria um blog e tá lá no ar, e aí a pessoa entra se quiser e tal. Você cria um Orkut, você passa a ser obrigado a interagir socialmente. Pô, tu não me adicionou, porque lá. Tu não me mandou scrap. Sabe? Ah, pô, vai pro inferno, cara. É um saco isso. Esse pessoal não trabalha, não, né? Esse pessoal que passa o dia inteiro mandando scrap pros outros. Pô, cara, e manda bonequinho abre de Natal a... fez eu apagar de vez o Orkut foi um pessoal na faculdade lá, uma época, assim. Falei, pô, você não me mandou o negócio que eu pedi, eu precisava pra pesquisa. Pô, te mandei um scrap. Ô, imbecil, usa e-mail, caramba. É, né? Como se você fosse obrigado a ver os seus scraps sempre. É. Como mais se todo mundo fizesse só isso. Fora o inferno que era de gente adicionando, eu ainda era mais seletiva. Não... Pô, o problema é que muita gente conhecia, eu conheci, eu tinha que autorizar. Ah, eu não autorizo. Começou a virar uma palhaçada, eu parei. Aí mais virou um xingatório, você é metida, não me aceitou. Tá se achando. Ah, eu já aviso porque... Melhor apagar logo, né? Melhor apagar logo. Não, eu já aviso porque, sério, todo dia tem lá uma quantidade de pessoas me adicionando. Galera, eu não adiciono. Desculpa aí, não adiciono mesmo, cara. Não te conheço, pô. Te conheço. Rolou até aquela campanha, troca seu Orkut por um blog. Eu acho que nada mais vale do que isso. Né? Você ter um blog, você ter seu próprio canal de comunicação. Muito melhor que ter um Orkut, pô. É. Ninguém lê Orkut dos outros. MSN é um problema, né? Então, aliás, quando os quatro cavaleiros do Apocalipse chegarem, né, dizem que eles vão chegar no mundo anunciando sua chegada através de scraps no Orkut e aqueles bans lá do MSN. Vê se você quer trabalhar e fica o pessoal ali, porra. É. Pode me ajudar, não sei o quê. É, é complicado. É complicado. Beleza, né? Ah, mas eu queria te falar do quando... Sabe o que eu acho muito melhor do que esse Facebook, Orkut, essas porcarias? É o Twitter. É, eu pensei que você ia falar isso, o Twitter no YouTube. O Twitter, ele é bem mais prático, você não tem uma obrigação, porque ele é como se fosse um blog, né? E eu acho legal nele que você pode atualizar da rua, sabe? Quebrou meu carro, aí eu tô mandando lá, que saco, quebrou meu carro, eu dei um mundo, sabe? Todo mundo sabe que é. Exato. Tá sem carro, sabe? Mas é maneiro, eu acho que se é pra rolar uma interatividade, esse é um caminho muito melhor e mais prático, né? Exatamente. E... eu passei vários meses falando mal do Twitter pra todo mundo e agora eu tô usando todo dia. Twitter vicia, é um problema sério. Além dos Twitters dos seus amigos, das pessoas que você se interessa, tem Twitters de alguns engraçadinhos que se perfazem, mas que são engraçados. Por exemplo, tem o Twitter do Darth Vader, que é muito bom, cara. Ele posta bom, como se fosse o Darth Vader mesmo falando, sabe? Ah, o Chuck Norris nasceu em um ataque meu de raiva, sabe? O Luke chama ele de irmão. Essas coisas. Então, quer dizer, o cara incorporou o Darth Vader e fala de palhaçada. Eu acho divertido, pra mim, eu acho super divertido receber isso. Se você tá de saco cheio de ler aquele cara, você vai lá, bota o follow em off, acabou. O G-Talk, por exemplo, tá pintando muito com o Twitter, tu manda lá off, parou, sabe? Isso aqui é o bom, sabe? É prático. Eu acho muito legal. Mensagem, tu tira o celular do bolso, manda um SMS, acabou. Ele é produtivo também. Eu tava fazendo esse evento na PUC e a gente tava sem acesso ao Wi-Fi lá. Aí uma pessoa PUC descobriu através do Twitter que eu tava fazendo o evento na PUC e conseguimos liberar o acesso graças ao Twitter. Que não presta na tecnologia. Isso, a gente já foi grande. O feed do Jovem Nerd. O feed do Jovem Nerd é porcaria. É foda. Feed do Jovem Nerd. Essa porra de feed é uma merda. Para de funcionar do nada. Eu tenho que ficar quebrando a cabeça que nem um maluco. Por que que essa dificuldade com o iTunes? Qual... não sei, não cara. Não aparece lá no iTunes. Não, agora aparece. Agora é eu consertei. Mas porra... então tá bom. Não, mas para do nada. Para do nada. Do nada. Parou. Parou de funcionar. Quem quer ver uma boa briga de Microsoft e Apple, tem um vídeo que foi produzido pela própria galera da Microsoft como uma grande ironia pra, tipo, mostrar pra eles qual é o tratamento, a diferença de tratamento que eles fazem com produtos na prateleira das lojas, né? Então o pessoal da Microsoft, não sei se era o pessoal da publicidade ou o pessoal de computação gráfica, eu não sei. Não sei quem foi, mas a história que eu vi é que o pessoal da Microsoft fez um vídeo imaginando que a Microsoft fizesse o iPod. Entendeu? Como seria a embalagem? Então eles mostram a caixa do iPod real, que tem, sei lá, só a foto do iPod, a foto de um velhinho escutando música e, sabe, só isso. E eles vão incluindo coisas, como se a Microsoft fosse dona da parada, e aí eles incluem 8 GB, gigantes, aí botam um negócio com 1000... Bem varejo, né? Bem exatamente. Varejão, né? Ganhe sei lá mais o quê. Aí tem outra lista de coisas que o iPod tem. Aí vai sujando visualmente a caixa cada vez mais e tal. Então tem como... Mas eles se ligaram, né? Pelo menos a caixinha do Zune é bem mais clean, né? Acho que funcionou, né? A caixinha do Vista também é bem bonitinha, né? É verdade. A caixa funcionou. Do Vista. Funcionou. E o Zune vai ou não vai? Não vai. Vai, não vai. Não, ele vai. Só não sei pra onde que ele vai, mas ele vai. Pra algum lugar. Como diz, meu capitão pago vai pra puta que pariu. Zune vai. Aumentar mais ainda a venda de iPod. O cara perdeu o bonde já. Zune não... Eu tô afim de um iPod Touch. Eu acho que iTunes Store, Wi-Fi, o melhor exemplo. É incrível, né? É genial usar. Eu fico viciado nesse iTunes Wi-Fi, que eu fico, lanço o disco novo, eu vou lá e ouço as 10 previews da música pra ver como é que são. É, onde você estiver, você tá na rua, tá na faculdade, pô, tô afim de ouvir essa música, então sai um episódio novo de um seriado, sei lá. Acho que não tem ainda pra vídeo, né? Não sei se já tem. Não tem, mas não, imagine... Não. fantástico. E você tá aproveitando uma rede lá, um Wi-Fi da universidade ou do trabalho, ela já baixou ali e você já assistiu. É, porque a Apple, né, ela não fez só o aparelhinho, ela criou todo o aparato, né, de comercial, né, o iTunes Store, todo. Foi um sucesso na época que, sabe, o Napster parecia que tinha desbancado com as gravadoras e tudo, e os caras conseguiram derrubar isso e comercializar as músicas mesmo assim, né? Pois é. Não, peer-to-peer é uma coisa sem volta, né? Isso a gente sabe. Mas tem muita gente a fim de comprar música, só vocês verem os muita números, gente, tá? É. Minha mãe não sabe usar peer-to-peer. Mas ela abre iTunes Store, tá lá o crédito dela, escolhe a música, ela pode baixar. Sabe. Isso ela consegue fazer sem eu precisar ensinar. É maravilha. Isso é toda a diferença do mundo. Você tem que facilitar o trabalho de quem tá a fim de te dar dinheiro, né? É claro. Senão fica difícil. Não, mas simples ainda, eu não sei por que não vinga. Imagina baixar uma música. Tem um celular musical lá, entra num, abre um browserzinho, um Opera da vida. Hoje o Opera se instala até no fogão da tua casa lá, e, enfim. Eu acho que as pessoas hoje em dia que ainda falam assim, ah, mas eu gosto de ter o CD, eu gosto de ter o encarte. É um idiota, idiota. É um idiota, se você gosta, você é um idiota. É, cara. É juntar lixo, lixo, isso é lixo, cara. O CD é uma... Que fã, colecionador, você vai falar isso teus boxes de Star Wars, duvido. Ah, eu tô com pouco em tudo, se me derem tudo em arquivo. Mexe no tá, eu tenho mais de 200 DVDs e tenho vontade de tacar fogo em todos, cara. Porque é uma mídia... O CD é uma mídia de merda inacreditável, cara. É. Mofa, para de funcionar do nada. Hoje eu assisto um filme, amanhã eu boto, não tem CD. Não, não funciona, para de funcionar. Vai acontecer uma tonelada de DVD meu, cara. Tenho 1.200 CDs aqui na minha estante, mas eu não compro CD há muito tempo. Só compro online, quando for o caso. Só que 10% dos meus CDs mofaram e perderam. Não tem mais como, cara, nem passar pelo iTunes. É irritante, cara. Agora tem tudo online, é muito mais simples, cara. O negócio de comprar, de você ter fisicamente, é uma parada de 20 anos atrás, quando a gente via um filme e gostava, e só tinha uma oportunidade de ver esse filme, que era na televisão. Aí você gravava e guardava a caixa. Mas tem certos filmes que você compra. O episódio 3 vai dizer que você não comprou, por exemplo. Não, sim, mas... Olha só, você compra, assim, DVDs hoje ainda vendem pra caramba, mas falando, você tendo... capacidade de armazenamento virtual dessas coisas, sabe? Sabe o que acontece? É empacar dinheiro. Pensando racionalmente, pra que eu vou comprar um DVD se eu posso alugar ele por R$5 e um motoboy deixar na minha casa, eu assisto o filme e devolvo. Uhum. É, você só compra o que você realmente é fã, né? Você só compra o filme que você realmente vai rever. Quem vai rever o 24 horas da segunda temporada mais de Eu alugo o disco de extras, assisto, felizão, depois devolvo pra locadora, não gastei R$200, R$200 estão lá nas ações da Bovespa. Para de falar isso! Mudando de valor. Olha aí, clique no banner, Lost, terceira temporada. O Bluetooth, eu acho, como o Wi-Fi, uma coisa do demônio, sabe qual é? É aquela coisa, assim, é muito pra minha compreensão, sabe? Então, é só um radinho, coitado. Não, como assim? Eu boto meu celular do lado do Azaghal e aí a foto de repente tá no celular do Azaghal, sabe? Como assim? Sabe? Eu acho muita loucura, eu acho assim. Quando surgiu o cinema falado, a reação foi a mesma que você. Exatamente, meu Deus! Eles iam atrás da tela olhar, ver se tinha alguém do lado. Exatamente, é uma loucura. Eu uso Bluetooth direto com o meu headset e acho fantástico, cara. O meu celular fica no bolso direto. Agora, o Bluetooth, ele tem uma taxa de transferência bem baixinha, não é? Não é que nem o... É bem baixa o Bluetooth que a gente tem agora nos aparelhos normais, mas o Bluetooth 3 já é mais alto a taxa de transferência. Mas o Bluetooth não é pra tu fazer uma rede em casa, né? É, isso que é a parada. A ideia do Bluetooth é tu entrar no carro, sei lá, ele conectar com o rádio do carro e quando toca o telefone aparece o nome, sabe? Isso é que é a parada maneira do Bluetooth. Ou você usar um headset. Isso, exatamente, sabe? Uma parada não é, sabe? Transferir o seriado Lost inteiro, sabe? Esses controles de videogame sem fio são tudo Bluetooth, é isso? Não, da Microsoft é, o do PlayStation 3 eu acho que você é também. Não precisa ficar apontando pro videogame, não. Você pode ficar tranquilo, em qualquer posição ele faz. Ah, é verdade, cara. Por que Bluetooth tem esse nome, alguém sabe? Não sei por quê. Por causa do Prince Harold da Dinamarca. Ah. Esse é o Blue Hand, rapaz. A gente trouxe o nosso especialista, cara. Ha ha ha ha ha ha! O e-mail mais engraçado que eu já recebi na minha vida também foi por causa desse Bluetooth, viu? Eu recebi um e-mail uma vez, um cara me perguntando assim: ah, você é dentista, né? O que é Bluetooth? Foi você que criou? Guardei, tá até hoje. Eu tenho que guardar porque ninguém acredita. Tá lá, eu tenho documentado a prova. Falando em dente, eu vou perguntar pra Bia Kunze, que é cirurgiã dentista, o seguinte: não estou fazendo consulta hoje. De quanto em quanto tempo o camarada tem que fazer limpeza de dente? De 6 em 6 meses ou é forçação de barra isso? Você tá perguntando isso pra mim? Eu vou falar pra você toda semana. Não, peraí, tem um mito de dentista que eu quero esclarecer. Na faculdade vocês treinam em cabeças humanas? É verdade? Em dentes, sim. Em dentes. Ah. Cabeças, não. Cabeças, não. Puta, graças a Deus. Algumas vezes eu sentia vontade, mas eu... Ai, Deus do céu. Não. Eu sei de uma história que o pessoal que faz odonto vai no cemitério e pergunta lá pro coveiro se tem alguma cabeça soltando. Olha, eu não posso falar porque eu tinha um colega de faculdade, não era da minha turma, mas era da faculdade. Ele arrumou um crânio, não me pergunte aí. É um negócio simples, né? Se eu chego na açougue, tem um crânio aí? Não deu, não é assim, né? É verdade, é verdade. Camarada meu lá do trabalho, ele adora a risada da portuguesa. Então ele baixou os toques de celular da portuguesa, né? Que ela fala, atende o Telegram. Esse toque aí, toca aí. Ô, Gás, atende o Telegrama. O toque do Telegrama. Então ele começou, aí ele vem de Niterói pro Rio de Janeiro todo dia. Então ele vem na barca, sem nada o que fazer, ao invés de ler um livro, que seria uma boa ideia, ele fica tentando passar esse toque da portuguesa por Bluetooth pras pessoas da barca. Ele já conseguiu passar pra 3 pessoas. E aí, cara, teve uma vez que ele passou pra uma pessoa, ele foi, deu transferência concluída, né? Aí ele ouviu lá no final da barca: atende o Telegram! Cara, olha isso, cara. É um mundo novo mesmo, cara. Tecnologia. Olha, eu confesso que eu já me diverti muito com esse negócio de Bluetooth também. Ah, eu já fiz muito isso de pegar, tipo, foto de alguém que eu queria zoar, sacanear, algum desafeto. Aí ficava procurando Bluetooth na região. Uhum. Eu vi algum que tinha nome de homem. Teve uma mensagem insinuante e a foto. Ah, caraca! Olha só, que puta. Garota sem fio! Tem outra mais divertida ainda. Na faculdade, ou então na apresentação do shopping e tal, você vê que tem o pessoal brincando, né? Uhum. Legal, ativo lá, eu mudo o nick do celular, coloco: sou nerd, mas sou gatinha. Ah! Nossa, o que tem de ver? Um bando de mármore, tudo virando e procurando.